control repeat 1-3-6-0-3. Dan 3603, boa noite, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbor. Número 360 na Arbor. Está totalmente visual no setor, poderia voar com a prova de Elefa? Autorizado. Autorizado, cara, também. Dan 3603, autorizado, direto Elefa. Direto Elefa, gente, graças ao... Patrulha 24 para Juazeiro do Norte, está autorizado. Firmando 350, foi do Lupo 19, aerovia, até Bangu, apoio direto. Decolador 10, com curva esquerda após decolagem na subida Momo, após Cogbo, após Proti, Fox Romeo Oscar, Tango India. Aciona 5465, controle 120.8. 3, reporte estabilizado. Controle na remota no 4, chama um pushback. Número 3. Nova Salvador, boa noite, 3852. O gol número 3, mantém a posição aguardando a autorização. 58, boa noite, via Alfa, reforço da Juliette para ingresso. Salvador, o 3603 tá, vai cruzar 090, autoriza a proa de repetida presente? Confirma a proa? Repetir. Poderia soletrar? Afirmativo, Serra Eco Bravo Delta Índia. Serra Eco Bravo Delta Índia, repetir. Em aceleração, você tá? É. Parte principal, Índia e Alfa, constante 186, ajustando 013, padrão, tem um voo, boa noite, voo 1885. Ficou, estou agilizando, Juliette, porção 03. 03. Moto observando a liberação retaguarda do Boeing da Gol, após o Gol está livre, está servindo do esquadro de caminhada. Bom, 2, Tatã, direcionando agora para o 03. A sua direita. E após a passagem à retaguarda do Boeing da companhia, que está prosseguindo para o ponto de espera. Aí eu estou iniciando 04, chame táxi. Eu vou 1-3 após o Boeing da companhia. Rolo 398, controle Salvador, acima a identificação. Desça para o nível 060 na chegada. Da Eco Bridge, onde após intercepto este aerovia. Aciona 5471, controle 120.8. Sono, copia a última frequência. 120.8, controle. Ciente, Campinas 380, Apazulo 16, Belo Horizonte. Belo Horizonte, Trivi, Cudiv, perdão, é Trivi, rota do plano do voo. Decorada 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, e transponder 5471-1208. Metas 4071, posição 01, chame pronto, pushback. Vai chamar. No 3 já está livre agora, iniciando 04, chame táxi. Autorizado, chamada táxi. Salvador, boa noite, voo 1885, próximo ao ponto de espera da... Pronto. Boa noite, 85, a linda, colono 0, vento 090 graus, 07 nós. Livre decolagem, pista 10, voo 1885.